Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil. Veja cantar de novo o trovador, a merengue à luz da lua, toda canção do meu amor. Quero ver essa moça caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil. Esse coqueiro que dá coco é onde amarro minha rede nas noites claras de luar. Oi, oi, nessa fonte murmurante, aonde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, Brasil.